Essa música está estourada demais. Tocadas em todos os paredões. Música de nossa autoria, música do nosso trabalho. Alô, meu parceiro Agnon. Vamos junto. Beijo no coração. Vamos assim. Você sabe o que é amor, bebê. Então escuta essa moda apaixonada, rapaz. E falar que não me ama é fácil, mas seu coração não me esquece. Cê sabe que ele tá ligado e amarradão aqui nesse pivete. Na rua, no banheiro, só fazendo travesseiro, é meu nome que ele chama. Você pode mentir pra você, mas pra ele não enganar. E você pode mentir pra você, mas pra ele não me engana. E você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. E você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. O orgulho te batendo, a vontade te defendendo e você não cede. E o orgulho te batendo, a vontade te defendendo e você não excede. Vem! Eita paixão! Lucas Fernandes. É o trem, bebê! E falar que não me ama é fácil o quê? Mas seu coração não me esquece. Cê sabe que ele tá ligado e amarradão aqui nesse pivete. Na rua, no banheiro, só fazendo travesseiro, é meu nome que ele chama. Você pode mentir pra você, mas pra ele o quê? Não me enganar. E você pode mentir pra você, mas pra ele não me engana. E você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. E você sabe que é amor, sabe que é amor e que ele não me esquece. E o orgulho te batendo, a vontade te defendendo e você não. E o orgulho te batendo, a vontade. Joga baixinho, agora que eu vi o coral cantar comigo assim, vai. Vem. E você sabe, sabe, vai. E você sabe que é amor. E o orgulho te batendo, a vontade te defendendo e você não cede. E o orgulho te batendo, a vontade te defendendo e você não cede.